9973, decolado aos 37, controle 1-1935. 935, obrigado, 73. Boa noite, 350 está aprovado, controle. Só um minuto, Fokker. Prepare a mão, manutenção pro ti. 09B, está pronto para o táxi, temos 122 a bordo, alcerta na pau 0336, autonomia. B confirmando 122. Afirmo, senhor, 122. Principal, Índia e Alfa, considero no 0, torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom voo e boa noite, boa no 096. Confirmando Pátio e Índia, isso? Sim, Pátio Índia, 1895, a torre. Pátio Índia, 1895, voo no 096, obrigado, uma boa noite. Boa noite, o gol 1096, ponto 090, pronto. 096, linha decolada no 0, ZT1, 20079, ajuste no 0, no 4. Livre, linha decolada no 0, comigo 14, o gol 1096. Iniciando o gol 1-0. Frente.

Portão número 1. Autorizado Guarulhos 340, rota conforme o plano aerovia primária Pesulo 10. A saída da El primeiro curva à direita, Leda Motiva. Transponder 5004, chama controle 1935, está 38 no 5. 3850, chama pronto para o estacionamento, portão 3. Chama pronto para o estacionamento 03 ou 3835. Portugal 019 runway vacated. Air Portugal 019, wind active Alpha report before Juliet. My Alpha will report before Juliet, Portugal 019. Salvador, boa noite, Azul 42 na Globo, passou tudo, né? 42 na Globo, continua a aproximação, lá de Fortaleza. Sente, Azul 42 na Globo. Salvador, boa noite, 3858, Monte Serra da Zero, pronto, visual com 3, traço de pressão. Eu posso pegar o nosso lado, então 3 direita, 1219, dando passagem a 2330 da Portugal na Alfa. Mantenha com os colos ataques feitos. Fox Fox. Zero, três. Zero, motor. Controle, proteção. Dando passagem a 30, entra 1219. Afirmativo. Segue o Portugal de Alfa, reporta da direita. Segue o Portugal, reporta da direita. 0-0-3-9. 1-1-0-0-0-6-2-0-0-4. 2-0-0-4-2-0-8. 1-0-0-4 é isso. Xerém é 3-1-0, livre táxi, direita índia, ponto de frente, 2-5, ajuste 1-0-1-4. Uma boa viagem. 019 aqui, Alpha Juliet to Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, vai ficar 019. Direita no 219, solo 09. Direita 219, azul para 219. Solo Salvador, boa noite, azul 4-2-2, para a direita. Posto 1-0, 1-2-0-4-0-7-9, 1-0-4. 1-0-4, livre, posto, 3-0-5. 3-2-5, 8-3, voltamos. 3-2-5, 8-3, voltamos. 3-2-5, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8- Faz a mesma área e mantém o 90. Fazer a nave passando na curta rima, tem o 90, 3250. Direita 1219, solo 11. 219 está 3305. Bilhete 21, aí você está com 2 na mesa. Solo mais, está 3305, lembrando. 3305, Alfa Juliette, boa versão 05. Alfa Juliette 05, está 3305. Mais escuta. 3 no 0, faz a rolagem do tráfego da TAM, sua frente. Aliás, mantém o no 0. Aliás, mantém o no 0, a pausa da TAM, rolagem, né? 3 no 0, boa noite, 2. Decolado aos 1-3, controle 1-9-3-5. Controle 1-9-3-5, 350, por favor. Charlie para o Xenon 6310, vento 120 graus 099 e o ajuste 1014. Livro da colagem, América 14, iniciando a Xenon 6310. Decolado ao Suno 6, controle 1198. 198, grave. Controle Oxanã 6300, decolado, passando 1800. Duro Sastre 815 para o táxi, 167 a bordo, galeão alterna, 4 horas e 10 de autonomia. Índia, ponto espera 1895, ajuste 1014, boa viagem. Autorizado Índia, ponto espera 1895, 3895, boa noite. Alcântara 3895, ponto para a pista, zero, tá? Alé, decolado ao 90, vento. Autorizado a decolar ao 90, tá? 3895. Boa noite, Azul 2782, passando marcador externo, baixar travado. 3712, livre pouso no 0, 7120089, eixo no 014. Livre pouso 2782. 3895, decolado aos 23, controlando no 935. 935, boa 3895. falei no 219, azul, rolou ao 26. Quilo 43. Bahia, guarda-costa, Guarulhos, hoje. Salvador, Rio 98120, passo externo, baixada travada. Nave estável, autorizado pouso, 120 graus, 079, Rio 9810. Livre pouso, Rio 9810. 0 autorizado, vai colar pista no 0, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 1 no 9.35, acena 5022. 305, autorizado Recife, que 330. Decolada 10, curva esquerda, na Fuca, Caju, 1935, transporte 5022. 3305. Porta puxo, tanto 305. No solo 3.6, livre direita. Solo 1.2.1, descendo ao 9. Solo 2.1, 9.8.1.10. Boa noite, Rio 9.8.1.0, livre. Salvador Guarulhos, 360, Peugeot 10, Taubaté, decola pistão 0, curva direita, Jael Leda Mótima, controle 1,